É uma realmente discussão à volta do tema mídias sociais e como o DW está a tentar introduzir mídia social no nosso sistema de advocacia. Nós ouvimos muitas críticas, mesmo quando falamos em termos do plano estratégico do DW. E quando avaliamos o nosso empenho e nossa atividade em termos de advocacia, que somos pouco visíveis, não somos conhecidos, mesmo somos uma organização mais antiga em Angola, mas muitas vezes os nossos projetos são conhecidos, os nossos parceiros são os que estão em frente dos nossos programas. E o próprio conhecimento do DW é mínima. Isto é realmente uma tentativa, esta apresentação, para olhar para uma oportunidade que nós podemos explorar, aumenta do conhecimento do DW, mas também aproveitar novas tecnologias para reforçar a advocacia da organização em termos de as nossos programas de urbanísticas, os nossos programas de redução de pobreza, os nossos programas de serviços básicos, água e saneamento e a advocacia que estamos a fazer em diferentes ramos. É realmente, os colegas sabem que a DW tem criado um website. De facto, o DW foi o pioneiro em Angola na introdução dos mídias sociais, através do projeto AngoNet. Já há mais que 20 anos atrás, a DW introduziu a primeira sistema de e-mail e sistemas de comunicação eletrónicas através do AngoNet. E o projeto AngoNet resultou realmente no. Foi o semente que foi plantado, que logo surgiu outras iniciativas, mesmo liderado pelos colegas que estavam envolvidos no início do AngoNet, na criação do EboNet e Nexus e uns dos fornecedores de serviços de internet mais grandes no país neste momento. Acho que temos um papel histórico nisto, mas há muitos anos em o nosso programa do internet não avançou. Eu acho que é a altura agora para voltar a assumir realmente um papel nisto e aproveitar as novas mídias sociais para nos nossos trabalhos e promover realmente aproveitamento deste tipo de comunicação junto com nossos parceiros e nos fóruns municipais e temáticas onde estamos envolvidos. Vamos começar com uma pequena explicação do nosso próprio website. Não sei, no último mês, quantas pessoas de facto foi para o nosso site? Quantas pessoas pegaram no site? Uma? Mas eu achei que ainda ontem. Yeah. Ainda ontem chequei. Temos menos que metade dos colegas que pegou no nosso fez um cheque do nosso site. Well, eu quero introduzir realmente uma cultura na organização, não de só checar, mas contribuir, fazer as suas contribuições numa base regular. A Jeanette está a lutar com os colegas ao longo dos últimos 2 anos para relatar melhor as nossas atividades no campo. Isto é uma ferramenta para reforçar isso, mas numa maneira, eu acho que ainda mais interessante. Muito, muito melhor do que escrever um relatório e entregar com a Jeanette. Eu acho que colocar as suas informações já no, no próprio página do DW e nos fóruns locais, e podemos não só recordar, mas publicitar as atividades. Eu quero realmente introduzir esta cultura no DW a partir de agora, iniciar isto através desta, desta discussão. No início, eu acho que posso, parece que, explicar um pouquinho a estrutura do site do, do DW. O site está colocado no endereço dwangonet.org. O Angonet é aquele domínio do internet mais antigo em Angola que nós lançamos, mas que, como diz, acho que foi em 89, 14 anos atrás, pode ser. E não, 24 anos atrás, uau! Yeah, sim, sim. So, tempo passa, hein? É o domínio. É nosso, hein? Estava aberto para os outros de utilizar, mas a autorização está controlada pela DW. Quando olhamos para o site, podemos ver a primeira coisa é que você pode escolher a língua de ler o site. O site está projetado em português, no ecrã aqui. Mas está estruturado numa maneira que pode lançar dados em qualquer língua que o Google está reconhecendo. Mas, em princípio, as duas línguas, inglês e português, pode facilmente ser aceitado, mas, de facto, qualquer língua, através da escolha, aqui pode escolher, se quiser, lançar alguma coisa em francês. Eu não sei se Ubuntu e Kimbundo são línguas já reconhecidas no Google, mas parece que no futuro vão ser também incluídos. Mas nós temos uma faixa aqui das fotografias do trabalho do DW ao longo dos anos, uma descrição do geral da história do DW, mas aqui no lado esquerdo há uma série de botões que de facto são botões ligados com as várias diferentes mídias sociais. Temos o Facebook, o Twitter, YouTube, LinkedIn. E mais dois aqui, isto é um site social onde pode lançar áudios, gravações do música ou áudio. De facto, estas palestras que estamos a fazer nas sexta-feiras são todos gravados e lançados neste botão. E há um outro botão aqui que onde os PowerPoints podem ser lançados. Então, de facto, estes são arquivos onde são arquivos públicos, so não pode colocar coisas ali que são secretos ou se não quer publicitar, mas como os nossos fóruns são públicos, nós lançamos estas e guardamos estas informações ali. Também no YouTube, os filmes feitos sobre os nossos projetos, ou aquele filme feito sobre o Look, está colocado ali. Há muitas informações ali. Eu quero convidar realmente, podemos rapidamente visitar. Esqueci que isto é... yeah. aqui temos um debate que fizemos sobre a segurança social, aquele trabalho feito com o WaterAid, uma história sobre Kiranda Kiyashi, uma história sobre a internet, sobre o AngloNet, e várias coisas. Há muitos documentos aqui, debates que foram filmados, filmes feitos pelo DW, mas eu não vou clicar aqui agora, mas você pode, vamos testar só uma. Yeah. Mas eu acho que isto pode levar tempo, mas parece que não é tão mal. Yeah. Não temos o som ligado aqui, mas também tem. Ah! Tem. Yeah, tem som. Okay. Uma coisa que eu quero dizer, quando lançamos os filmes, os vídeos no. YouTube, nós não precisamos ocupar espaço no nosso website. É um serviço gratuito do próprio YouTube. E também está muito mais leve e mais rápido. Se tivermos lançar isso do nosso site, vai sair muito lento, hein? Eu vou pegar isso, mas é só um exemplo, hein? Muito fácil pesquisar realmente os arquivos em que isto é o debate que tivemos há 2 meses atrás. Notícias que saem no TPA. São também pode ser gravado e lançado aqui. Acho que e sempre eu acho que só precisamos explicar vou entrar no Facebook. Isto é um projeto do Elga. A Elga está a manejar. E onde temos, de facto, todas as informações sobre os debates e os resultados. Isto é uma maneira sem ir para o nosso próprio site. Pode ter acesso a muitas informações. Hein? Não temos tantas informações como as gravações do que o site aqui no Facebook, mas eu acho que temos também uma história aqui bastante compreensível, e a Elga está a fazer a atualização disso semanal, hein? Sim. Yeah. Ou de vez em quando, diariamente. Yeah. E quando você tem informação para distribuir, sempre pode fornecer, falar com a Elga e ela pode colocar. O Twitter é também um serviço, mas dos recados muito curtos, hein? Eu acho que só pode no Twitter lançar 2 ou 3 linhas na mesma altura, mas é uma maneira também publicitar a nossa informação. E no Twitter pode, por exemplo, aqui colocar o link para o Facebook para ter acesso dos dados completos. Ou pode criar um link para o nosso próprio site, onde a gravação e o vídeo pode ser colocado. E pode ver que já temos 40 ou 50, 84 pessoas ou organizações que acompanharam o nosso conta do Twitter diariamente. Quando lançamos alguma coisa aqui, vai aparecer na sua internet e eles podem receber. So, a informação, vamos controlar isto e ver o crescimento do, dos redes de contatos que nós temos. Hein? Aqui temos o anúncio do, palestra logo tarde. Mesmo ontem lançamos esta informação sobre um curso que o Willy Piazza fez no, no IFAL. Mas aqui, como diz, é o arquivo dos, dos gravações, a gravação do áudio do debate do engenheiro Quintinho já está online. E nós normalmente lançamos no mesmo dia ou dia seguinte, so os dados são sempre atualizados. Now, esta linha aqui no nosso site são uma série de páginas ou ligações para as outras páginas que DW está apoiado. Vou para este link dos fóruns. Aqui temos várias coisas, incluindo os debates de sexta-feira. E nós podemos ver nesta página, está cada semana atualizado com uma ligação para o próprio link, a própria página do debate. So, na página do debate tem aquela apresentação que o engenheiro Quintinho fez sobre abastecimento de água em Luanda. Tem a gravação da palestra dela. De vez em quando a qualidade não está tão boa, mas depende se é por causa disso, hein? Normalmente andamos atrás da pessoa com a gravador para melhor capturar a palestra. E também a debate no fim. Né? E, claro, uma série das fotografias. A escolha da fotografia é bastante importante. Eu posso falar logo sobre isto, mas parece que vale a pena dizer alguma coisa sobre as fotografias agora. Para mim, será melhor projetar uma só fotografia em vez de muitas fotografias, uma boa fotografia em vez de muitas fotografias que, de facto, não são realmente interessantes. Aqui eu pensei que foi interessante porque o Sr. Quintinho foi muito animado, hein? Para capturar realmente umas expressões do cara dela e do... Eu acho que para capturar realmente um pouquinho o espírito da apresentação. Mas muitas vezes a apresentação pode ser simplesmente uma imagem. Mas eu quero dizer que é importante de capturar uma imagem que ativo, hein? Que para tentar capturar realmente a expressão ou a paixão do orador. É por causa disso, muitas vezes, é importante para o Carlos é de capturar várias fotografias, mas escolher uma só ou dois só. E até focar realmente sobre sobre o a elemento mais importante da fotografia. So, é só um exemplo ainda. Até agora nós temos parece que 25 ou 30 debates capturados do sexta-feira. Eu quero continuar cada semana capturar estes e lançar no lançar as debates no site. Neste botão do fórum há muitas coisas aqui. São, já vimos o debate de sexta-feira, também temos os fóruns municipais. Vou colocar aqui isto é muito importante para os colegas do programa do Pobreza Urbana. A nossa intenção é projetar fóruns municipais para eventualmente todos os municípios de Luanda. Agora a administração do Uambo, até de facto a província do Uambo quer lançar um site. So, o fórum do Kazenga está a incorporar toda aquela pesquisa que fizemos sobre os perfis municipais, mas transformados nos gráficos simples, hein? Em vez de aquelas páginas e capítulos sobre reduzir para a mínima informação, para manter o interesse das pessoas, mas também de encorajar os nossos parceiros também contribuir. Por exemplo, neste site tem espaço para as vozes da administração, vozes da comunidade, o blog para os mídias sociais, as mídias locais. Por exemplo, a palestra do administrador. E aqui temos espaço para qualquer pessoa enviar um recado para a própria administração, para fazer um comentário sobre a palestra dela. E também para a administração também de colocar mais informações se há lançamento dos novos projetos que querem anunciar. O site pode ser aproveitado para isto. As vozes da comunidade são as informações do Fórum de Kazenga. Now, aqui só quero dizer que não gosto muito destes tipos de fotografias. Eu acho que devemos, parece que, organizar uma pequena formação como fazer fotografias que são interessantes, hein? Porque aqui não sei quantas pessoas estão a dormir, aquela. Não vale a pena mostrar os que dormiram, hein? Será melhor capturar a cara de alguém que está realmente engajado e projetar isso, porque nós não queremos mostrar pessoas assim dormir atrás da sala. So, eu acho que devemos tomar nota do maneira de projetar. Mas, de qualquer maneira, são importantes para... Aqui, ao lado, temos uma... cada vez que Kazenga está mencionado na imprensa nacional, isto no Semanário Continente, capturamos e projetamos aqui. Né? Estamos a fazer. O Carlos está em frente a isso neste momento, mas estamos a fazer isso de facto diariamente. Hein? Quando alguma coisa está a sair, está colocado ali no site. So, também há uma coisa bastante interessante de utilizar mídia social. Isto é uma nova iniciativa de fazer a monitoria do red de água em Kazenga, aproveitando sistemas do celulares, hein, para recordar, isto é uma rede de chafarizes em Kazenga, projetado no GIS, aproveitando Google Earth, e estamos a elaborar um programa para o zelador em cada chafariz de ter uma comunicação com o servidor para indicar se este chafariz está a funcionar hoje ou não. So, vamos ter uma, em inglês nós dizemos real time, tempo actual, hein? De situação hoje em dia no terreno. Hein? Isto é uma nova tentativa que, para aproveitar a mídia social que estamos a testar agora. Ok, voltando para o site, não preciso pegar em todos estes, mas há dados relacionados com cada um destes. Estes botões. São debates. O Sr. Cupi Batista fez uma palestra em Maputo a semana passada, está lançado. Eu fiz uma palestra ou um curso em IFAO. Vamos hoje lançar o curso do Willy, que foi feito ainda esta semana, ainda não apareceu. O discurso do Ministro do Urbanismo. Mas, como diz, está muito bonito se queremos capturar realmente expressões assim, hein? Muito mais dinâmica do que fotografias de muitas pessoas com uns dormir atrás. Hein? Eu acho que devemos, mesmo naquela fotografia do senhor que está a dormir, eu acho que devemos capturar caras das pessoas que não estão a dormir, estão muito atentas. Eu acho que devemos focar sobre isso. Os colegas vão recordar, muitos de vocês participaram no curso do desculpe, isto leva um pouco de tempo, mas isto é o curso que a Massomba e o Sr. Festo fez em Wambo há 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás. Lembrasse o curso que fizemos como Banco Mundial sobre planeamento sustentável. De facto, aquele debate online, capturamos todas as informações daquela curso e estão colocados aqui. Lembrar-se que o debate que tivemos em tudo está recordado e lançado aqui. Só não perdemos aquela experiência dos colegas e também temos os gráficos e os mapas. Hein? E o arquiteto Elidio vai, de facto, falar sobre este tema logo tarde. So, e a minha ideia é de capturar este discurso logo tarde e lançar isso também. A vantagem do site é que podemos utilizar a mesma informação várias vezes. Hein? Muitas se fizermos um curso, por exemplo, aquele curso em Wambo, hein, que a Maçomba deu, também podemos lançar isso numa outra parte do site também, hein, sobre projetos das terras, por exemplo. Hein? E vamos para aquele botão Programas do DW. E vai ver aqui que temos uma lista de todos os diferentes programas, direitos de terra. Ainda não fizemos a ligação com o fórum, mas vamos colocar dados em dos sites. Vamos pegar no água saneamento primeiro. É um pouco lento, mas temos o site manejado pela nossa equipe do Água Saneamento. Eu quero voltar a encorajar Sumunga e os seus colegas a apropriar este site para lançar as suas informações. Aquela apresentação que fizemos no ASEI há 2 semanas atrás está ali, mas também há uns dos... Mas há uma grande lacuna entre 2007 e 2013, hein? Vocês têm tantos dados, hein, que precisamos colocar ali. Temos informação histórica aqui, mas precisamos atualizar isto com informação mais recente. Vou para o site ou a página das publicações. Isso também foi uma crítica que tivemos, hein, dos vários colegas, hein, que não publicamos o suficiente. Muitas vezes as coisas que publicamos anos atrás são perdidas. Então, uma coisa que estamos a fazer é atualizar ou copiar e lançar. Por exemplo, este que foi feito 7 anos atrás ainda está disponível no site e a pessoa pode copiar aproveitar informações, copiar entrevistas e utilizar no nosso trabalho atual. Só recentemente DW voltou a publicação dos livros. O mais recente é parece que o Mujeca, que foi que ainda não está lançado aqui, mas podemos ver que as publicações dos anos atrás estão aqui e são disponíveis para quem não quiser comprar, mas ter acesso da versão eletrônica, pode clicar copiar. Estes são documentos pesados, só eu não vou esperar para isto agora, mas também há uma tentativa aqui para desculpe, para quando o DW está a lançar artigos em jornais, isto é, para capturar. Normalmente estes jornais, de ser publicado numa jornal profissional, tem uma certa prestígio. Este artigo foi publicado pelo Banco Mundial, é uma indicação que o trabalho da organização está reconhecido no nível internacional. Isto é uma maneira também de partilhar um estudo sobre as terras que foi feito. Eu participei, o Sr. Beat e o Sr. Festo contribuiu para a elaboração de um documento que está agora a ser disponível através do Banco Mundial, e estes tipos de informações são aproveitados pelos estudantes universitários para fazer as suas doutoramentos, etc. É uma maneira de influenciar o pensamento no nível internacional sobre os temas onde estamos envolvidos. Mas a última aqui são artigos na imprensa sobre a DW. Muito lento. Ainda está pensando. Vesco internet baixou, hein? Uma coisa que eu, quando estamos a lançar isso, também no lado direito da página, isto é comum, cada página tem estes mesmos, hein? O lado esquerdo e o lado direito sempre está a aparecer, hein? E temos uma entrada para o site do CEDOC. Ali onde o trabalho do Helga e Carlos, a produção dos mídias, o escaneamento do mídia diário, está lançado. Todo o arquivo, em princípio, desde 2001, hein? Está ser colocado ali. Ok, no fim é o... estes são artigos que saíram na imprensa local, hein? Isto é mais atualizado, mas parece que não completamente. Mas o CEDOC está a capturar, de facto, cada vez que um artigo sobre o trabalho do DW está mencionado na imprensa nacional. Mas há centenas dos artigos aqui, hein? E podemos voltar para 10 ou 15 anos atrás e estamos a tentar capturar realmente a história em mídia nacional sobre sobre o DW, até jornais que ainda não existem, não existem mais. Há muita coisa ali. E eu quero encorajar também vocês, cada vez que alguma coisa está a sair sobre o seu projeto no campo, no Jornal da Angola, no imprensa particular, mas o mais importante para mim são os Ecos da Renda e os InfoSandiles, etc., os mídias locais, que eu acho que é muito importante promover realmente este novo movimento de mídia comunitária. Voltando para a mídia comunitária, também temos um botão no nosso site dedicado a este fenómeno da mídia comunitária que a DW de facto patrocinou ao longo dos anos. É? O mais antiga é Ondaka, e temos um arquivo do 12 anos dos Ondakas, é? Cada mês. E quando clicamos no site, aí temos de facto o documento original, como foi lançado já há 12 anos atrás. Então, é um arquivo muito rico em termos históricos, mas também em termos de pesquisa e do monitoria, do impacto dos programas, é muito útil. Now, um apelo para os colegas do programa de Luanda. Eu quero colocar aqui os arquivos dos mídias locais onde nos bairros onde a DW está envolvido, hein, nas comunidades. Voz de Kakwako, em Fossambila, Alma Quilambaquiacha também tem. Mesmo se o jornal está saindo 6 em 6 meses, hein, queremos capturar a história deste movimento de mídia comunitária. Precisamos da sua ajuda, seus contatos com os editores ali nos bairros, hein, de pedir, numa maneira ideal, são numa forma digitalizada, já num pendrive ou qualquer coisa, os números antigos em PDF. Mas se não tem, pede o empréstimo do arquivo física e nós vamos scanear, vamos arranjar os estagiários de ajudar no escaneamento disto, porque é muito importante não perder esta história. Rapidamente, estamos quase no fim. Mencionei o arquivo do SEDOC. Também temos também a história do cada número está completo, os artigos estão todos aqui. Há milhares e milhares dos artigos arquivados e são agora no domínio público. Qualquer pessoa, estudante universitária, angolanos que estudaram em Portugal ou em Brasil, pode ter acesso a esta informação agora. Eu acho que é um serviço que está muito apreciado no mundo acadêmico, mas também nas organizações envolvidas na advocacia e pesquisa. Um site que está manejado as nossas colegas no Wombo é a Biblioteca de Terra. E está colocado aqui dados não só do Wombo, mas do Luanda também, mas a equipe do Festo Beat estão a controlar este site. E temos, de facto, centenas de documentos, mapas, informações que são difíceis de obter. Nós chamamos documentos cinzentos, em que nunca foram publicados, mas são importantes. São disponíveis através deste site sobre urbanismo, planeamento, etc. Vou voltar para o site principal. Também temos espaço para Kishi Credit ou Habitech para também lançar as suas próprias sites. Isto é um arquivo mais ou menos histórico de todos os dados do LUP. todos aqueles estudos, publicações que fizemos são arquivados no domínio público para qualquer pessoa utilizar. Também fizemos uma tentativa há uns anos atrás, muitos anos atrás, de facto, escanear os documentos aqui nesta sala, hein, na biblioteca. Principalmente os documentos que estavam de interesse público, aqueles documentos que chamamos cinzentos, em que têm dados, mas nunca foram publicados. Estes documentos, eu vou voltar para a primeira. As primeiras são do... Yeah, a primeira é de 77. São documentos mesmo históricos, hein? Documentos históricos no... Isto é a primeira acordo entre as Nações Unidas e o governo de Angola. Eu acho que parece que nós temos a única cópia disso que existe, porque esta mesmo não existe no Biblioteca das Nações Unidas nem nos arquivos do governo, hein? Mas temos documentos que a primeira ano que DW entrou no país, começamos a recolher essas informações. So, é um arquivo, e mesmo projetamos a nossa imagem dos estantes do nosso escritório para mostrar que estes documentos de facto existem aqui no escritório, mas agora são disponíveis para pessoas em qualquer parte do mundo. Sempre quando utilizamos o site, pode saber que clicamos aqui no DW e vai voltar para a página principal. Há muitas outras coisas aqui, mas a última coisa que eu quero dizer, esta página sobre a DW, eu quero lançar informação sobre vocês, hein? Sobre cada membro da DW, os funcionários, os líderes, os trabalhadores, o staff dos projetos. Temos uma lista aqui isto é muito antigo, hein? Não foi realizado há uns anos, hein? O Cupi está ali, o Willy, o Belisário, que não está mais conosco, mas vale a pena recordar que o senhor, os membros, Mary Daly, um membro do conselho, a Dona Catu. Eu quero ter pequenas notícias sobre vocês, hein? E nós podemos colocar informação sobre a nossa equipe, hein? Parece que organizado por secção ou qualquer coisa, mas eu quero pedir aos colegas em arranjar uma fotografia, e de preferência uma daquelas fotografias com certeza não dormir, mas de preferência uma fotografia para mostrar uma ação, hein? E podemos colocar a sua fotografia, uma descrição sobre a sua trabalho, vamos ver como podemos projetar. Para o staff senior, eu quero ter realmente verdadeiros CVs numa formato que do DW. DW tem uma formato tipo para apresentar as nossas CVs. Eu acho que eu vou pedir ao André, que está numa outra reunião hoje de manhã, coordenar esta atividade, hein? Mas junto com Marisa também, eu acho que será importante para a Marisa também ter cerveja para todos os membros do staff. Parece que, de facto, a Marisa pode tomar a liderança nisto, hein? Eu acho que como apoio do André. Parece que a última coisa que quero mencionar é o blog pessoal da BW. Isto é um espaço que eu quero ver aproveitado mais e mais. Isto foi criado pela a equipe que fez o curso de inglês com o Robin há uns meses atrás. Criaram um site onde as pessoas falaram sobre a sua trabalho e também falaram um pouco sobre com notas pessoais sobre os seus interesses, etc. E eu quero realmente encorajar e parece que a Helga pode ser a ponto de contato, porque a Helga sabe como lançar blogs neste site, não? Ou parece que pode comunicar com Robin para saber como isto pode ser atualizado. Eu já falei com um grupo dos estagiários em Wombo que criou um jornal no muro do gabinete. Eu encorajei os jovens de meter isso em termos dos blogs que pode ser enviado para este site. Então, isto é uma oportunidade para meter coisas de seu interesse, hein? Em tipo do Facebook interno da organização. Mas eu quero dizer que isto é este, como se chama, blog do staff. É o site do staff, hein? Do pessoal, não do direção, não dos gestores, mas do pessoal da organização. So, posso encorajar os colegas a aproveitar este espaço. E não precisa ser em inglês, hein? Vai ver que muitas coisas aqui são em inglês, porque foi uma experiência para praticar a língua durante o curso lançado. Mas, como viu aqui, queremos sempre traduzir para... Estas traduções feitas no Google não são perfeitas, hein? Uhum. Mas dar para entender o conteúdo. So. Ok. So, parece que podemos abrir a debate para questões ou a desafio realmente para si é como podemos utilizar o site da DW, como podemos utilizar estas mídias sociais para publicitar o nosso trabalho, mas também para reforçar e partilhar conhecimentos entre nós, hein? Porque cada dos nossos projetos tem acumulado um conhecimento vasto que os que trabalham no setor das terras têm muito para aprender da equipe das águas, hein? E todo mundo, as experiências no programa de água têm de ser partilhado com a equipe do pobreza urbana, hein? Todas estas informações, além do só as debates na sexta-feira, temos realmente dados históricos que podem também ser aproveitados para melhorar os nossos conhecimentos. So, é um desafio para si. Eu quero ouvir realmente as suas recomendações, como podemos melhorar, aproveitar melhor a mídia social e também o nosso website. Comentários? Yeah. Sim, yeah. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade que pessoal nos dá, que é para termos essa informação, porque para mim calhou num momento muito particular, porque eu acabei de montar uma página no Facebook do programa de estágios comunitários. Ah, ok, perfeito. E essa manhã mesmo, eu mandei um e-mail para todos os colegas para darem as suas contribuições, as suas opiniões acerca dessa página. Eu estruturei, pus muitas fotos nessa página de várias edições de encerramento do programa de estágio comunitário. E ontem mesmo mandei mais de 100 e-mails para vários estudantes, no sentido deles poderem aceder à página no Facebook e poder haver uma interação entre os estudantes em torno dessa página. É um dos objetivos do qual eu criei. E ao ver isso, para mim, fiquei bastante satisfeito, não é? Por saber que a DW tem isso. E há tempos uma estudante contactou-me, ela está fazendo um trabalho, a monografia dela do curso, ela está a falar sobre os mídias sociais. E ela veio ter comigo porque ela encontrou dados de que a DW é uma das pioneiras em Angola na introdução da internet cá no país. E ela queria mais alguma informação. Eu, no momento, não podia lhe dar informação, mas marquei um encontro para ela poder vir cá à DW e contactar algumas pessoas para ela poder ter esses documentos. Mas agora, com esse website assim, dessa forma, penso que será mais fácil ela poder ter acesso e poder recolher qualquer tipo de informação que ela quiser. É, também, a título de informação, eu cheguei a partilhar isso naquele relatório daquela conferência onde eu estive com a Elga há tempos, sobre a responsabilidade social. E eu, em dado momento, quando vi algumas apresentações de outras pessoas, eles, antes de falarem do programa, faziam uma pequena apresentação da organização, a falar de muita coisa, dando algumas informações. E eu, naquele momento, não tinha esse tipo de informação. Na verdade, não estava bem preparado para ir para ali. Mas como tinha o computador ali, fui à internet, consegui pegar esses dados. Entrei no website, peguei esses dados. Fui a Angola, peguei também algumas notícias sobre a DW, então, e fiz, primeiramente, antes de apresentar o programa, fiz uma apresentação da DW com base nessa informação. Foi uma experiência que eu vivi, estava aflito, mas rapidamente peguei a informação, fiz algumas traduções e posso me dizer que foi uma coisa feliz, fiquei bastante satisfeito. Então, quero muito encorajar, penso que a DW está no bom caminho, e dizer que, atualmente, eu sinto que, nesse momento que estamos aqui a falar, cá em Angola, é que está a haver o maior movimento, nesse momento, das pessoas nas mídias sociais. Penso que agora mesmo é que a coisa está a fervilhar muito e a DW está no momento certo. Muito obrigado. Ok. Ô Zé Maria, eu quero recomendar que já colocamos nesta página dos programas programa de estágios comunitários, não está ali no list, vamos criar e podemos ter uma ligação diretamente para a site do Facebook, onde as informações podem ser aproveitadas. Mas uma coisa que sempre recomendei em termos do programa de estágio é de capturar as histórias as teses, os relatórios dos estudantes, hein? Porque há muita informação ali que precisamos escanear ou obter numa forma digitalizada e colocar no site aqui. Hein? É muito importante de capturar esta informação. E não é. Podemos voltar a procurar estas informações nos nossos arquivos, hein? No próprio. Através dos contactos com os antigos estagiários, hein, até pode ser muito bonito ter um site onde a fotografia de cada estagiário está colocado ali com uma pequena história. Isto nós podemos colocar no nosso site, hein? Acho que na maneira que fizemos com aquele debate sobre urbanismo sustentável, hein? Com pequenas imagens das pessoas e um discurso de cada um, pode ser colocado no site. Eu acho que pode ser muito, muito, muito bonito. E uma coisa que tenho de recordar, cada vez que colocamos o nome ou foto de alguém no nosso site, vamos ter uma pessoa que vai procurar sempre o site para no futuro, hein? É uma ligação direta, pessoal, com a pessoa que vai criar uma relação de longo prazo, hein, com a pessoa. Hein? Outras ideias, recomendações? Eu penso, né, que de facto eu também estou bastante surpreendido com essa ferramenta tão valiosa que temos aqui para divulgar as nossas ações. A senhora Ana dizia que nós temos atualizações muito desde 2007, que, sobretudo o setor de água não alimenta com informações. Nós temos estado a fazer várias coisas e fica o desafio de que daqui para frente vamos tentar aproveitar no máximo esse instrumento que aqui temos para divulgarmos mais as nossas ações. Aliás, como já fazíamos no passado, eu estou recordado quando tínhamos aqui o jornal interno da DW. Nós alimentávamos sempre com informações quase semanais, sempre que tivéssemos uma atividade, uma reunião, um fórum, nós trazíamos as informações. Vamos agora, a partir de agora, né? Está aqui o Broa, vamos criar um espaço entre nós lá para tentarmos alimentar, sobretudo ali a nossa área, né? Com mais informações sobre a dinâmica que temos estado a desenvolver lá no campo, com a parceria que temos com as administrações municipais, com a IPAL, com etc, etc, para ver se tenhamos mais informações. É muito mais fácil hoje em dia fazer um jornal interno, sim. Porque não precisa utilizar papel, pode colocar ali as informações facilmente no site. Com certeza. Então fica este desafio. Okay. Se depender de nós, vamos ter mais informações ali. Sim. Ok. Não sei se estranha nada, mas creio que alguns dos botões aqui no site da DW são novos, pelo menos desde janeiro, dezembro do ano passado, sim, sim, até agora, porque lembro-me que antes de começar o estágio fui para a página da DW para tentar fazer um levantamento de informações sobre a DW e não houve muitas coisas, pelo menos não acho que acabei de ver aqui. Então, gostaria desde já de parabenizar os colegas que estiveram engajados nisso e trabalharam árduo para que isso acontecesse. Segundo, é muito bom saber que isso será uma grande ferramenta, principalmente para pesquisa, para estudantes e não só. Mas não sei como é que, de que forma exatamente é que poderíamos trabalhar para a divulgação da DW, porque do jeito que o site está, vai ajudar muito em termos de pesquisa, porque tem muita informação bem sistematizada, mas em termos de divulgação da DW em si, não sei como é que vai ajudar, porque isso facilita mais para as pessoas que já conhecem a DW, que já estão engajadas e que queiram buscar alguma informação. Agora, para quem não conhece a DW, para essa informação chegar a essas pessoas, não sei como é que havíamos de trabalhar no sentido de divulgar mais o nosso trabalho. Uma coisa que nós, com os nossos programadores do site, pode fazer é há maneiras de aumentar o perfil da organização no Google Search, hein? Quando pessoas procuraram informação sobre Angola, se o site está bem elaborado, hein, DW Angola vai aparecer ali no top ou nos primeiros no list, hein, de pesquisa. E isto, eu acho que podemos testar isso. Quando olhamos para Angola urbana, Angola água, Angola, em muitos destes temas, o site da DW vai aparecer ali perto do top da lista. Mas, de facto, Ana, eu há uns meses atrás, quando Ana entrou na organização, naquela altura, mesmo eu não mencionei o nosso site, eu estava embaraçado pelo nosso site. O site estava estagnado, houve informação do 10 anos atrás, não atualizado, foi um embaraço, hein? Mas hoje em dia o site está ativo, pode ver que tem informação de ontem na página. Os debates, isto é sobre o debate, mesmo hoje, que vai acontecer hoje à tarde. So, as pessoas vão, eu acho que naturalmente vão olhar para o site porque há novas informações sempre. Eu acho que estamos quase numa posição que nós podemos fazer um pouquinho de publicidade à volta do site, até fazer fresca no Cefajor ou qualquer coisa, arranjar um lançamento do site formalmente e fazer uma, vamos precisar ter uma internet muito boa para garantir, mas parece que podemos fazer uma apresentação ou no centro de imprensa ou qualquer coisa sobre o site e mostrar como pode ser aproveitado mesmo para as administrações e os diferentes ministérios, a riqueza do arquivo que nós temos que pode ser aproveitado. Eu quero lançar, por exemplo, todos os leis e regulamentos de água que não existem no site do governo, hein? E as leis sobre a terra e os regulamentos de terra que são muito difíceis de localizar no site do governo, hein? So, eu acho que em termos dos áreas onde estamos ativos, hein, nós podemos podemos fazer um pouco de publicidade. Por exemplo, em termos de publicidade da organização, desculpa, acho que a colega tem um campo. A BP, a semana passada, se não estou em erro, fez uma exposição no Museu de História Natural sobre um bloco que vamos começar a explorar agora. E tinha um pavilhão onde apareceu questões que têm a ver com a área social. A nossa universidade aqui, a Universidade Metodista de Angola, foi convidada através do curso em que eu estou a fazer, que é Ambiente, Gestão do Território. E havia lá um vídeo do projeto que estamos a implementar no Bengo, com filtros de água. E quem estava a apresentar é a Joyce, de repente, ah não, o vosso colega está aí, esse vosso colega está aí, ele até pode falar. Porque foi uma surpresa. O vídeo aparece onde eu estou a falar sobre... Onde eu estou a falar sobre como é que se faz a purificação da água. Então aquilo despertou interesse nos colegas, todo mundo veio procurar saber, como é que é isso. Foi interessante, né? Foi interessante, era só... E a partir daquela data os colegas passaram a interessar-se mais. Mas eu infelizmente não tenho estado a explorar muito o nosso site. E agora, a partir de agora em diante, acho que vou pedir a eles que consultem o site, tem muitas informações sobre a DW. É uma forma também de divulgar cada vez mais o nosso trabalho. E uma coisa importante é os nossos parceiros. Sim, sim. Têm de ser colocados aí, aqui. Com cliques para o site dela. E normalmente, quando fazemos isto, elas vão fazer o mesmo. Se o BP em Angola pode colocar DW no seu site, ajuda em... Com certeza. Isto é uma maneira de publicidade. O Willy. Eu acho que uma das questões que poderíamos eventualmente prestar um pouquinho de atenção a todas as palavras que vêm, que foram escritas em língua, que foram escritas em português, temos que tentar ver a semântica, porque há algumas coisas que me parece que foram publicadas através de uma tradução, direta do Google, e estão realmente muito esquisitas. Eu acho que aqui... O problema, o Willy, é que as coisas que apareceram com Google Translate são, de facto, documentos que saiu em inglês, que estão traduzidos automaticamente online, hein? Mas estou de acordo consigo, devemos fazer uma leitura de todo o site, e rever a linguagem e lançamos muitas coisas rápidas aqui sem de facto tomar cuidado com a língua, mas é muito importante voltar a corrigir. Mas é fácil corrigir, né? Essas coisas. Angola, verdadeira mídia. Os cartões de visita, as folhas timbradas que saem. Devemos colocar o website. Claro. É uma das melhores formas das pessoas poderem ter acesso. Porque hoje em dia, fazer a divulgação de um site ou uma apresentação, mesmo que não for feita numa conferência de imprensa ou uma apresentação formal, se realmente colocar nos cartões de visita, toda a documentação que sai da DW deve ter o site também para as pessoas poderem pesquisar. Por outro lado, na parte que vem escrito Development Workshop, talvez um pouquinho embaixo, devemos colocar uma parte escrita Angola, que é para as pessoas quando acederem saberem já que estão a falar de Development Workshop, de onde, porque há outro site da Development Workshop, por exemplo, Vietnã também tem, acho que há Development Workshop daquele lado do Sahel ou da África, lá de cima, também tem um site. Então, para as pessoas logo saberem que onde é que eles estão situadas, então, eu acho que são algumas coisas que poderíamos tentar ver. Muitos comentários, Sérgio, de manhã. Eu quero também encorajar os colegas a participar no debate logo tarde, às 15h30, não é? Esta semana? 15h30, hein? Com o arquiteto Elidio, que vai falar sobre desenvolvimento urbano sustentável. Né? So, ok? Obrigado. Okay.